O time é pequeno, lutando contra milhares. Contra o fluxo, o tempo, muitos deveres. O xixi, os olhares, quem torce o nariz. Não tens afazeres, não sabe o que diz. Mas a corrente a cada dia ganha um gomo. E é por isso que a cada poesia retoma a raiz. Nessa batalha com muita garra eu somo. Mudando o curso das águas por todo o país. Muito respeito a nós, aqui peço voz. O nosso trabalho é aguerrido, eu não tô só. Tem muita gente que segue nesse sentido. Meu time tá unido até abotoar o paletó. Junto de gente que corre junto, junto nessa corrente que cresce, crescemos juntos. Junto fica de pé, cai se junto não fica. Nossa corrente é forte e hoje se multiplica. E o rio segue seu curso no terreno acidentado, desviando de montanhas, relevo desnivelado. Prossegue sem pensar, quase que em desatino, e nunca rejeita o mar, pois sabe qual seu destino. Peixes vão contra o fluxo da foz até a nascente, pra começar um novo ciclo como o sol no poente. E é assim também com a gente, que é diferente, que se expressa abertamente, falando o que sente. Experiências, acúmulo de vivências. Escolheu o pior caminho, por nada mais do que crença. A gente busca respostas, vive na base da aposta, acreditando que é possível viver do que se gosta. Espero que em nenhum momento meus princípios eu traia. A vida cuida de juntar os que são da mesma laia. A gente fala o que sente, sem medo nenhum da vaia. Se for pra morrer, que seja exausto na praia. Se muitos formam a corrente, seguem contra a corrente. Muda-se o curso das águas e todos os seus afluentes. O mundo é assim, ignorância, luxo. Então respeito os que seguem contra o fluxo. Se muitos formam a corrente, seguem contra a corrente. Muda-se o curso das águas e todos os seus afluentes. O mundo é assim, ignorância, luxo. Então respeito os que seguem contra o fluxo. Abre esse vidro, nego. Deixe uma nova entrar pra eu poder pensar. Por que do pesar quando eu respiro? Tente imaginar numa imagem lá nas margens de Rio Brasil e Panamá, tudo num dia frio. Nego pensa que é onda, que a gente é do contra, que a gente apronta, nem sabe metade do que conta. Pois tem dedo que aponta e nesse mundo é só mais um. Já vi que o bom senso nem sempre se junta ao senso comum. Sei que é difícil, mas tente entender o lado da gente que faz o trabalho sujo, seguindo contra a corrente. Pro melhor futuro à frente, sabendo que nos espera e que qualquer coisa já era. Se o bote bate na pedra e no choque se solta as gemas. E água forte nos leva pra longe onde não vemos. Foi sorte que nós não temos. No mundo errado viemos, vivemos no mundo errado. Nem tudo aqui é cimento, cinzento ou concreto armado. Se muitos formam a corrente, seguem contra a corrente. Muda-se o curso das águas e todos os seus afluentes. O mundo é assim, ignorância, luxo. Então respeito os que seguem contra o fluxo. Se muitos formam a corrente, seguem contra a corrente. Muda-se o curso das águas e todos os seus afluentes. O mundo é assim, ignorância, luxo. Então respeito os que seguem contra o fluxo. É quando o céu se abre e você vê o sol brilhar, é que você percebe que chegou a hora de mudar. É o momento de fazer algo novo, aprender algo novo, mesmo que seja contra gosto do povo. Fora dos padrões impostos pela sociedade insana, manifesto aqui registro contra quem sempre se engana. Ou pela ingenuidade, ou por pura distração, ou pela incapacidade de enxergar evolução. Tenho que dar mais atenção aos meus sentimentos, reavaliar meus pensamentos a todo momento. Tem hora que muitas ideias já começam a pesar. Gente que não dá importância à nossa forma de pensar, no modo de se expressar, difícil de assimilar. Deixa pra lá, pois amanhã virá um novo despertar. Só tenho de agradecer a quem me mantém de pé, vivendo, amando, rimando e remando contra a maré. Entre erros e acertos, soldado da nobre causa. Sei que às vezes se precisa de uma breve pausa pra recomeçar do zero novamente, que eu sigo escolhendo nos dedos quem eu chamo de amigo. Hábitos antigos prejudicam as pessoas, nos julgam, nos testam, nem sabe se são boas minhas intenções. O que luta contra a maré, trazendo perseverança, pois e muita fé. Que tenho, mas te falta qual é? Motivação de quem briga, não desiste, sem rancor e tem paixão. Não se entrega ao desafio, mesmo quando vai ao chão. Batalha cegamente, sem notar se é em vão. Coragem na bagagem pra temer o sofrimento. Paciência, atenção, compreensão, se é bom momento. Viver de sonho ou encarando a real. Eu rezo todo dia pra que eu vença no final.